Juliette Romeu, confirme, irá prosseguir para pouso? Negativo, senhora, vai permanecer nesse setor, baixa altitude, caso necessário, coordena com a torre. Boa 9024, Boeing 30, qual Salvador Approach Frequency 120.8? 120.8, Boeing 9024, have a good day. Papistão no 0, vento no 00 graus, 149. Decolagem pra 0, agora bem 07. 142. 6142, informação com o seu Mike, prossiga. Autorização 350, Recife. Fechando 6142, autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decolando a pista 10, com primeira curva esquerda, saída Pucatran, São Caju. Aciona 5122, controle 120.8. Fechando 6142. Recife é autorizado para Recife, 10, via Peruísque 58. Terra, vou ir para a rotatória, reporte rotatória. Mike Juliette Romeu, torre Renan 895. Gato Romeu. Canal 6326, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 139. Livre pouso na 3260. 1600, decolado aos 33, chame controle 120.8. 208, porra. Torre mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga. Visual com o Ocean Air em aproximação, solicita prosseguir na proa sul da presente, senhora, por mais uma milha. Sobrevoa em Cajazeiras, baixa altitude e permanente na sua escuta condicionada. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte para... Reporta lá por cima. Quebec, Serra, Torre 1895. 1895. Salvador, vamos para Tango, Quilo, Quebec, Serra. Quilo, Quebec, Serra, final no 7, autorizado, reporte na curta, checada de fábrica. Quebec, Serra. Serra, reportará. Salvador, boa, 6615, Oxanel, ponte de perdão, 0 pronto. Também é 3.95, autorizado a Enem, manteca de serenão. Tá aí, manteca no canal. É 3.26, no solo, aos 3.4, livre direito, chame só 1.21.9. Direita 2.19, uma boa. Fala uma boa, Oxenéa 6326, livre na nossa escuta. Oxenéa 6326, boa tarde, táxi de Alfa Juliette para 08. Alfa Juliette para 08, 6326. 6326, 01, é o portão. 01, 6326. 1924, fly Maceió. Clear, fly direct to Maceió, go 1924. Golo 600, voe Ziparda presente. Está presente, voa Zipar, Golo 600, agradeço. Senhorita, o Golo 600? Prossiga. Apreciaria acertar o nível de voo 390, é possível? A par de autorização do centro, Golo 600. Afirmativo. Quebec Serra, livre pouso na pistão 97, vento 190 graus, 129. Livre pouso no 7, aqui no Quebec Serra. 6315, contato radar, suba para nível 360. Da presente Leda, após Leda Bridge. Ei, da presente Leda, após Leda Bridge, 6315. Golo 600, sub mantém o nível 390, autorizado como nível final pelo Centro Recife. Muito obrigado, senhorita. Autorizado a acessão 390. Golo 600, da Gol. Localizador, 4196. Azul 4196, completa aproximação, torre 9895. 1895. Torre 4196. Azul 4196, fechando a aproximação. Aguarde autorização de pouso, vento é 120 graus, 93 nós, QNH 1091. 1091, aguarde na livre pouso. Me informa que um helicóptero à sua esquerda, mantendo o setor norte, não interferirá no seu pulso. Maravilha, estou visual, velho. Mais tirar aqui o meu Quebec Serra, no solo 238, livre direita, chame correção ao estacionário e frequência. Centro Recife, 12685, 12545. Senhorita, dá presente. Vai passar a escuta do Centro Recife, 12085. Alternativa 12645. Uma boa. Boa. Na 614209, livre acionar a porta para táxi. Contra táxi, 61. 4196 no solo de 41, no livre direito, chame solo 121 decimal 9. 129. Azul 4116, libra. Ah, se escuta. Azul 4116, táxi via Alfa Juliette para 03. Alfa Juliette para 03. Felipe 5486, Mike confere, autorizado para Lençóis, nível 200, decolando a pistão no zero, com primeira curva à esquerda, saída Momo, após voa direto, aciona 5071, controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador, Lençóis, no 200, da 10, esquerda, Momo, direto, 071, 208, Felipe 5486. 5486, cotejamento correto, aperte foi para Bush. Passa por 5486. Zona 648, acena identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, QNH 1091. Melhor, 050, Mari, zona 648. Salvador, é o Oceania 61, no quarto 2, com 168 a bordo, e 3 horas e 5 de autonomia para o táxi. Motor antigo, Oceania 61, no quarto 2. É 61142, confirma a alternativa? Maceió. É que seguiu a parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 95, ajuste no 0 no 2. Vai seguir parte 1 no Índia, 118,95 no ponto de espera, dando 0, chanel 1. 6142. Salvador, muito boa tarde, é o Oceania 6142, ponto de espera, dando 0 para o Oceania 6142, pista 10, autorizado a alinhar, decolar, vento 120 graus, 109, altímetro 10012. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Oceania 6142. 42, Oceaneia, decolado 52, controle 208, boa viagem. 208, grato, boa. Controle Salvador, boa tarde, Oceaneia 6142. Oceaneia 6142, contato radar, suba para o nível 350, saída Pouca. 350, saída Pouca, condições visuais, possibilidade de voar jambo, senhorita, está presente? É, jambo da presente. Jambo da presente, Oceaneia 6142. Bola 6-4-2 vai passar a etapa, prossegue via. Desça para 2.000 pés, que é Gama 012, livre LF, passa estabilizado, Gama 6-4-2. 2.012, repassará a estabilidade LF, bola 6-4-2. Flip 5486, livre estrada para táxi. Livre estrada mais essa parte, 5486. Salvador, papapá, Mike, Lete ao meu. Lete ao meu, prossigo. Agradece a colaboração e vai livrar o seu setor. Segue para pouso, Serra Índia, Eco Índia, em mais 2 minutos. Frente, Mike, Lete ao meu. Pousará em Serra Índia, Eco Índia, confirmando? Afirmativo, 2 minutos fora. Confirme a radial que irá prosseguir. Pro Norte. Sente, aguarde coordenação para transferência de frequência. Graças, Romeu. Juliette Romeu, autorizado no lance de frequência. Graças, Romeu. Demais, Juliette Romeu. Como é que Juliette Romeu, 2344321, meu cordial, prazer falar. Meu cordial, capitão. Um abraço a todos, já estou indo para pouso aqui na Serra Índia, Eco Índia, visual com local, ingresso agora final. Um bom trabalho e uma boa tarde. Boa, até a próxima. Até. Oceano 314 é o controle, desça para 2012, direto Duna para o ILS. Oceano 6312. 2012, Duna, 2012. É o 6314. É o 6314. 4816, tem 5-2 a bordo, autonomia de 3,50, alternando Salvador para prestar. Felipe 5486, táxi via Pati 1, Índia, no ponto de espera, Torrinho 118, Telecima 95, ajuste no 02, bom voo. 1 Índia, ponto de espera 1895 com 1012, o Felipe 5486. Voo 648, passa Duna, intercepta o localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1895, gol 648. 1895, tá já. Até. Torre Salvador, gol 948. Torre, tá com a caixa travada, ajuste Salvador no 012. 7 é Botarão, 948. Tá próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Felipe Ciente, mantenha. Vai manter o ponto de espera da 1-0, 5-4-8-6. Torre, informando que 35486 tem condições de decolagem sem parar o solto do lugar. Negativo, mantém a espera. Tem gente, mantém a espera. 648, pouso autorizado no 0, 120 com 10. Passou pra voo, zona 648, vive pouso. Poderia aumentar o brilho do passivo, gol 648?